Você está entrando em uma região da mente, onde o inexplicável pode se tornar uma grande piada. Onde o seu pior pesadelo pode ser discutido com berros e risadas histéricas. Onde o Alessio volta dos mortos. Este é o Contraudição, o podcast do Contraversão. Beleza, sejam bem-vindos a mais um Contraudição, que é uma puta de uma zica que a gente inventou aqui. Vai ter que ficar até de madrugada gravando papo furado com um bando de cara que fica jogando joguinho no Facebook. Um deles aí, ó, Fernando Baroni. Diz que fez o motoqueiro fantasma com a grana da vó. Que merda foi essa? Opa, vamos aí botar pra fuder com outro anormal, Alessio Danone. E aí, pessoal, beleza? Beleza. E pra seguir aqui com a zica de vez, Shinkoio, o homem do buraco, parece um olho. Nem me masturbei ainda. Hoje temos um convidado extracurricular, o grande Chico Félix, desenhista, bailarino, cantor, michê e cover do Samuel Rosa. Isso aí, psique. Então, o tema de hoje é um tema que vai deixar neguinho que gosta de música com as piriricas em pé. Qual a diferença entre ouvir música no vinil, na fita cassete, no MP3, no CD, no show, no carro de botijão de gás e o Katsu A4? Você sabe qual que é? Quem aí sabe o que é? Cara, pra mim a diferença principal que veio do CD pro MP3 é que a gente não ouve mais álbuns, né? A gente ouve faixas. Eu acho isso meio bizarro, que eu curto ouvir os álbuns ainda, entendeu? Ok, acabou o cast. Tchau. Olha, melhor. Obrigado, Alessio, você foi muito importante. Você, como Patrick Swayze do nosso cast, foi foda. Shut up! Will you shut up! Shut up! Shut up! Devo discordar, comigo ao contrário. Graças à internet eu ouço álbuns inteiros que eu não conseguia ouvir na época, porque na época a gente ouvia muito cassete, né? Porque era o que tocava no rádio que a gente gravava. Não, o cassete tinha uma coisa legal que foi da gente gravar, né? Que a gente gravava aquelas seleções pra pôr nas festinhas de garagem, e aí às vezes vinha a vinheta da rádio, né? E era motivo de chacota, porque era, você não comprou a fitinha, né? Você gravou do rádio. Era motivo de bullying, cara. E quem nunca passou por aquela situação da priminha gravar a música de viadinho na sua fita de heavy metal? Aí você empresta pra alguém, tá lá tocando Crisium, de repente... Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl. Minha irmã até hoje canta a música do Sandy Júnior com Nativa FM no meio da música. Mas tem umas músicas, pagode, que meu pai ouvia muito rádio, essas rádios aí, do carro. Eu lembro as músicas com as vinhetas das rádios, entendeu? É, e falar em vinheta de rádio, voltou aquela porra da 89 FM, né? É, cara, o problema é que a 89, ela voltou da onde ela parou mesmo, né? Ela congelou no tempo e... pior ainda, ela congelou o tempo com as porcarias nacionais da época. É, eu tava aqui, eu botei pra ouvir discretamente, né? Falei, vou ver qual que é. Aí, tava ouvindo, tocou na sequência Guns N' Roses, e quando entrou o YouTube, minha mulher entrou na sala e falou, o que tá acontecendo com você? Por que você tá ouvindo essa merda? Eu, 89, essa rádio acabou. Eu tirei ela rapidinho, porque eu provavelmente ia dormir no sofá. A 89, ela tem um negócio também que é frustrante. Tipo, tem um quadro lá que aparece. Ah, Smash Pumpkins em 94, aí toca Tonight Night, aí toca Smash Pumpkins hoje, aí toca aquela bosta, aquelas músicas de hoje. Eu que sou fã, não gosto nem de ouvir o nome. Aí eles vão e tocam a música nova. Você, cara, vai se foder. Aí o negócio fica chato. Eles fazem isso com um monte de coisa, né? E esse lance de diferença de som, eu não sei se todo mundo nota, mas na própria gravação de algumas bandas já começa a me incomodar. Por exemplo, o próprio Smashing Pumpkins, que você vai ouvir o Gish, é um puta disco sujo, cara. É um disco sujo da porra. Tem umas faixas ali que eu fico pirando, que nem no... Acho que, se eu não me engano, o Rhinoceros é do segundo disco, né? Não lembro. É, do segundo, é. O Rhinoceros tem um riff, é uma música super tranquila, mas tem um riff tão bagaceira. Aí você vai ver os caras tocando hoje, soa tão artificial, pedal zoom. Lembra daquele Zoom 2 que você usava pra tocar guitarra? Pra mim, e no The Bash eles tiraram o finalzinho com microfonia absurda de 2, 3 minutos. Exatamente, eu tinha esse The Bash, capa branca, né? Bonitinho pra caralho. Você viu que saiu um álbum quíntuplo agora do Siamese Dream? Não, mas em vinil? Ah, deve ter a versão em vinil, mas eu peguei as MP3, né? Tem a versão do Tonight Night, cara, sem a orquestra. Ficou bem melhor. Ah, não duvido, cara. Sem orquestra? Mas eu gosto da versão com orquestra, cara. Não, mas se você ouve a cruzona sem os coisas, você vê a bateria na frente, sabe? Você vê que tem bateria a música, porque com orquestra fica tudo sufocado, sabe? E é mó barato. Já era CD, né? Então já tinha uma compressão. A gente tava falando aqui do qual a diferença entre o CD e o disco. Aí qual que é a diferença? Que eu não lembro dessas porra aí. Explica pra mim. Ó, o que a gente tava lendo aqui hoje era que a música que é gravada no CD ou no MP3, mas uma qualidade melhor, ela é como se fosse comprimida, como, né, a descrição do cara foi até legal, passa um rolo compressor na sua música, então fica tudo meio blocado. Mas o que eu já tinha ouvido antes de colecionador de disco, é que a diferença do som de um toca-disco pra um sei lá, aqueles aparelhinhos que você caixa seu MP3 lá, é que se você fecha todas as portas da sua casa e rola o som do MP3 player, não vaza pra fora, quase. Agora, se você bota a porra do toca-disco e coloca o mesmo volume, a vizinhança inteira vai ouvir. Eu fiz um teste aqui em casa, puta, é isso mesmo, cara. Eu botei o som, desci na piscina, não dava pra ouvir porra nenhuma. Aí eu peguei e falei, não, agora vou pôr no toca-disco, é o mesmo disco. Coloquei, meu, dava pra fazer uma festa na praia, na piscina, cara. Vou só convidar vocês lá e botar o som. Isso que o Rafael mora na cobertura, hein, minha gente? É, então. Cobertura do bolo, do cupcake, né? Não, mas... E ainda tem um detalhe bizarro aí, que acho que você e o Chico vão poder explicar melhor, que é a gramatura dos vinil, né? Nossa, isso aí é a viadagem da viadagem. É e não é, né? Que aí que tá, se for entrar em matéria de viadagem, aí o próprio fato de você ter vinil já é uma viadagem pra galera. Nossa, né? Você chupa o pinto loucamente, da turma toda. Mas é que a gente tava falando antes lá, a qualidade do vinil influencia pra cacete, assim, a masterização. Acho que todos os estágios do troço influenciam, acho que é diferente meio do MP3 que você grava e ele dá essa comprimida, mas ele fica meio fiel à gravação, sabe? Não tem que tomar cuidado em nenhum processo ali. É, a gente tava falando sobre gravação analógica e digital, né? Porque a gente, por um acaso, o João Pedro Ramos, que ia participar aí, acabou de me falar que tá sem microfone, ele me indicou hoje à tarde, sem saber de nada, um documentário que tá no YouTube, antes de sair no cinema. Então, é um documentário que o Dave Grohl produziu e dirigiu, que chama Sound City, e que conta a história do estúdio, com esse nome, né, que fica na Califórnia, e onde ele, o Nirvana, gravou o Nevermind. E todo o estúdio é analógico, tem uma série de coisas lá que são raras e... Pô, passaram por lá Neil Young, Tom Petty, Guns N' Roses, Rage Against, Nine Inch Nails, uma galera. Você consegue perceber a diferença. O som desses caras é muito mais cru, agressivo, né, do que de uma banda que grava em estúdio digital. O Chico, ele tem banda, né? Pra você que toca, por exemplo, só curiosidade, você acha mais legal, você acha melhor então? Você falou que a gravação digital é mais fiel. Ela seria melhor, pior, depende? Então, é aquele negócio que a gente tava conversando bem antes, assim, depende da banda, né? Por exemplo, pra mim a banda fica perfeito. Quanto mais sujo, mais podre, mais estragado ficar, vai ter sempre uma coisa a mais que fica bom, tá ligado? Roots, mas acrescenta, assim, não tira do som da banda, né? Agora, por sinal, você tem que fazer o jabá da sua banda aí. Você não falou qual que é, se é a banda da esquerda ou da direita. Eu tenho duas bandas. As duas bandas é... todo mundo aqui tem duas bandas, cara. Eu duas bandas. Uma banda punk que se chama Vida Ruim e outra banda que se chama Evil Idols, que é mais garage rock, assim, mas é punk rock também. Melhor esquema é vinil mesmo e gravação analógica, ou pelo menos gravação digital mesmo, mas com equipamento que nem a gente tava falando, assim, Vox, essas porcarias, assim, tipo, fuzz. Sei lá, quanto mais sujeira, melhora, entendeu? Não fica ruim. Agora, por exemplo, esse negócio que a gente tava falando agora do Neurose, do Flaming Lips, essa parada, sei lá, não é qualquer lugar que você pode ouvir um troço desse, sabe? Quanto mais qualidade tiver, fica melhor, assim. Fica mais, acho, fiel ao projeto da parada, sabe? É que também tem uns músicos que tem uma noia meio além, né, cara? Que nem o... Não lembro qual das bandas do Jack White tinha um vinil que ele lançou que era feito pra você ouvir o vinil de fora uma vez, depois você corta o bagulho e ouve o vinil de dentro. Não, ele tem um vinil lançado que é numa rotação que não existe. Você tem que pegar o toca-disco e rodar com a mão uma parada. Nossa, cara. Daí a empresa dele lá fez um toca-disco só pra esse disco aí. Sei lá, tem até 78 rotações, aqueles velhão, né? Ele fez, sei lá, 173, sei lá. Aí a viagem vai além, né? É, mas aí não é um troço de som que a gente tá falando, é doideira, né? Que nem se fazer uma capa, sei lá, pintar a mão uma a uma a capa. Cara, eu tenho várias histórias em quadrinhos com capas pintadas à mão, cara. É sensacional, cara. Faz a diferença. Não. Se você for pensar que o disco foi feito pra tocar numa rotação só, é diferente. Porque é como se você só pudesse ler o quadrinho em determinado horário do dia, por exemplo. Sabe? Uma coisa mais determinante. Quando eu fui comprar o meu toca-disco, eu tinha um 3 em 1 durante a minha vida toda. Eu coleciono disco desde que eu era pivetinho, lá tinha uns 14 anos, e curtia metal e, sei lá, uma capinha do Slayer no CD era ridícula e no vinil era, sei lá, seu pai queria te expulsar porque você era satanista. Então era bem mais da hora. Era bem mais da hora. Então eu costumava comprar uns vinizinhos assim de umas coisas que eu curtia. E porra, cara, você me perdi completamente do que eu tava falando. Alrighty then. Caralho, você estava falando de como a experiência de você ouvir o disco na rotação X. Então, eu queria falar, quando eu fui comprar meu toca-disco 3 em 1, morreu, né? Passei uns 2, 3 anos só comprando o disco sem ter onde ouvir. E quando eu me mudei pra... Tava prestes a me mudar pra sair da casa dos meus pais, eu procurei um toca-disco loucamente. Aí achei um cara que tava com uma loja temporária. Um amigo dele, ele era sem um amigo dele morreu e deixou uma coleção estupidamente gigante pra vender. Era o Alessio? Não era. O Alessio é jovem, né, cara? Apesar de parecer o carinha lá do Contos da Cripta, ele é jovem. Jovem quer dizer imaturo, não, né? É, meio viadinho, sabe? Ah, tá. Legal, obrigado. É. Então aí fui lá, comprei um monte de disco do defunto, né? E fiquei de olho, tinha uns 3 tocadiscos. Um deles era um tocadisco estranhíssimo, até hoje eu não sei que marca que era aquela, que era normal. Um outro era alemão e tinha 4 ou 5 rotações diferentes, tinha 78, sei lá o quê. Só que o som dele não era tão potente, assim, né? E tinha um Technics que eu acabei levando. Tinha o som que eu queria, que era mais carnudo ali, né? Uma coisa mais selvagem. Aí, lá, o bacana é que eu tive a oportunidade de ouvir a diferença entre esses toca-discos, cara. Entre os próprios toca-discos já existe diferença de som. Sim, aham. Aí eu fui pesquisar num site que chama, até abri aqui, forumhifi.com. É um fórum que só tem maluco, que os caras só falam disso. O cara fica discutindo o tipo de agulha, tipo de braço, tipo de aparelho, que ele faz os aparelhos dele a partir de resto de gradiente, e sei lá mais o que, que compra... Cara, os caras ficam em busca da alta fidelidade perfeita no som. Aí entre os discos que conseguem alcançar esse nível, né, que não basta ter um aparelho, você tem que ter um disco com gravação de alta fidelidade. O primeiro da lista, vocês não vão acreditar. É um do Fagner. Yes. Um disco do Fagner. Porra. Que tem uma alta fidelidade fodida um som incrível, mas pra você ouvir... Quero ver um peixe, nossa, lindo em aquário, você pode ouvir todos os peixes a tocar, passar a noite em claro, gravando cast. Você tava falando das suas histórias de vinil quando você era pivete. A gente em casa tinha aquele toca-disco, só toca-disco mesmo, né? Minha mãe comprava aqueles disquinhos que vinha com histórias infantis, que eram coloridos. Sensacional. Nossa, aí... cara, eu tinha um fita cassete disso, de um lado era 20 mil Legos Submarinos, do outro era tipo Branca de Neve. Era um pra menino, outro pra menina. Não, esse aí que você tá falando era uma coleção que vinha nos livrinhos da Disney, não era? Isso, esse mesmo. Eram coloridos, essa fitinha também. E então eu via muito disso quando era pequeno, porque meus irmãos a gente ficava fazendo, tipo, teatrinho das histórias, né? Tinha disco da Mônica também. Você era a Mônica? É, às vezes. A gente fazia todo mundo ali, né? Significa? E já a minha experiência com metal foi com fita, cara. Foi totalmente com fitinha. As que eu pirateava, né? E as que eu comprava mesmo. Eu comprava, tipo, na C&A, tá ligado? Sabia que existia a galeria do rock, né? Então você ia no shopping, ficava caçando as paradas lá. Engraçado, né? E qual foi o primeiro vinil que vocês compraram? Vocês lembram? Com o seu dinheiro, assim, que você fez mesada? Cara, eu lembro todos. Mas o primeiro. O mais louco, assim, por exemplo, o primeiro disco que chegou na minha mão, que eu ouvi, que não era meu, foi um disco do Secos e Molhados, que tinha na casa da minha tia, e a gente pegava esse disco e botava pra tocar de zoeira, que tinha, era o primeiro, aquele das cabeças numa mesa de jantar, né? E certo dia a gente tava ouvindo aquele disco, meu irmão foi pra um quarto sozinho ali brincar, e eu tava lá ouvindo o disco. Aí ele voltou, olhou pra minha mãe e falou: olha, a avó falou que sente muita falta de vocês, mandou um abraço. Aí minha mãe olhou e ficou branca. Tipo, minha avó tinha morrido há uns 10 anos, cara. Aí eles, sabe o que eles fizeram? Eles quebraram o disco dos Secos e Molhados, jogaram no lixo, falando que era um disco satânico, sei lá, algo do tipo. Era amaldiçoado. Então a minha relação com a música já começou assim, cara. Oh. Tipo, o primeiro disco que eu tive já era amaldiçoado pelo Ney Matogrosso, cara. Oi, eu tenho medo daquela outra capa do Ney Matogrosso lá, que ele tá embaixo da água, cara. Você aquela tem medo de gostar? Lá. Não, aquilo lá pra mim foi o primeiro cadáver que eu vi na vida. Eu tenho uma história envolvendo voz e vinil também, cara. A voz mortas, inclusive. Que louco isso. Eu tava ouvindo aquele CD, o vinil do King Diamond, aquele Damn, que era uma historinha de uma casa mal assombrada, coisa e tal. Por sinal, King Diamond é incrível, né? E aí a última música chama Phone Call, e é basicamente a última faixa lá, o telefone toca e o cara atende, porque tá falando com ele e a avó dele que morreu, assim, né? E uma avó meio sinistra, assim. Tava sozinho em casa, me deu esse disco, e de repente tocou o telefone. Eu atendi, era uma voz de velha, que não me ouvia, assim. Eu falei: quem tá falando? Ela falou assim: é a sua avó, e desligou. Velho, é. Eu fiquei, olha... Podia ser, cara, a Samara, cara. Você deu sorte. Entendeu? Foi tenso. Por isso que o Alessio morreu no cast anterior, no cast número 0007, e voltou agora porque a avó dele ligou pra gente pedindo pra ele continuar. Obrigado, vó. Beijo. Caralho. Mas então, qual foi o primeiro que você comprou, Rafa? Pô, então, aí tive uma relação. Primeiro que eu comprei com o dinheiro do meu pai e o primeiro que eu comprei com o meu dinheiro. Com o seu dinheiro. Mas o interessante, o primeiro que eu comprei com o dinheiro que meu pai me deu foi Batman Forever. E esse CD, eu acho ele bom até hoje, cara. Tem um monte de coisa legal ali, cara. Inclusive a única música boa do YouTube. Mas o primeiro que eu comprei com o meu dinheiro foram dois ao mesmo tempo. Eu comprei o Against do Sepultura e o Presidents of United States ao vivo. Inclusive eu troquei esse Presidents com o André Santini, um amigo meu, por um duplo do Cradle of Filth, porque ele riscou inteiro o meu CD do Presidents. Eu falei: não, agora você vai me dar o seu melhor CD. Eu peguei aquele Cruelty and the Beast, sei lá, uma coisa assim, Cruelty and the Beast of the Beast. Tem outro sensei, esse que todo mundo que eu conheço só ouviu esse, cara. Qual esse? Esse duplo, né? É. É, mas eu acho que é o único deles que presta. Eu escuto até hoje pra não ouvir as mulheres do trabalho falar. Entendi. E você, Guilherme? Primeiro disco que você comprou? Ah, eu acho que foi da Xuxa, né, cara? Da hora, mano. Quando ela lançou aquela música lá do Toco, lembra? Toco, a dança que balança o corpo. Nossa, cara. Puta, melhor que o meu disco da história. Imaginei o Guilherme dançando essa musiquinha agora, velho. Se ela sai em Havaiana, pô, cena épica, hein? Dança que está cá de cor. 4 anos, cara. 5, sei lá. Melhor ainda. Esse aí eu comprei, foi o primeiro disco assim, né? De uma época onde música era. Era o que tinha pra hoje, né? E você não tinha gosto, eram os outros que ditavam, né? Mas o primeiro que eu comprei por. Deixa eu ver. Eu cheguei a comprar vinil de putz. Nossa. Era muito estranho. Eu comprava muita fita cassete de Popero. Tá, e no meio, desses Popero tinha Pulp Fiction, trilha sonora, umas coisas assim. Eu lembrei aqui, olha, comprei o primeiro vinil. Agora é vergonha total. Oh yeah! Eu comprei porque eu queria, sim. Era do Roupa Nova. Pô, não, mas peraí. Roupa Nova, cara, eu gosto também, eu vou admitir. Mas era do Roupa Nova, porque eu gostava daquela música, que era show de rock and roll, tá ligado? A do. E eu, pimenta e sal, ela. Essa música é do caralho. É do mesmo disco que tem Whisky a Gogô, mas eu não gostava de Whisky a Gogô porque era de pose, entendeu? Mas, sendo honesto, né, já que se tem um lugar pra ser honesto na vida sem ser o tribunal é o podcast, então essas foram as minhas escolhas tristes de vida. E o seu, Chicão? Não, o meu, cara, também foi disco infantil quando era criança, que não foi eu que escolhi. Que, aliás, derreteu tudo, descobri que disco derrete, deixei no sol, e eles viraram um só gigante, assim, coloridaço. Uma panqueca, né? Aí também, virou uma panqueca psicodélica, assim, verde, amarelo, cor de rosa. Foi mó trauma essa parada, cara. A gente podia fazer essa experiência, né? Eu acho, cara, agora tem várias prensagens coloridas. Não faz isso não, cara, é mó tristeza essa parada. A gente faz e grava o Chico chorando vendo isso, entendeu? E aí depois, cara, rolou uma época, é que eu não gostava de música quando era moleque, cara. Meu pai gostava pra caralho de rock, Alice Cooper, essas paradas assim, eu não gostava, eu tinha meio vergonha, tá ligado? Eu achava uma parada meio mancada. Seu pai tocava escusado, você, não, eu quero ir pra escola, caralho. Não era assim, mas é que ele ouvia, sei lá, Queen, Led Zeppelin, eu via os caras, via aquela parada, o maluco gritando, sei lá, puta, eu tô se mancada, sei lá, nada. Eu tinha vergonha. O Chico era rebelde ao inverso. Não, cara, mas isso aí faz sentido. Eu cresci ouvindo Roberto Carlos e Pagode da Rádio Cidade lá. Então, a primeira vez que eu ouvi metal, assim, que foi Pinkerton de Judas Priest, achei uma bosta, cara. Aquele cara gritando sem parar. Falei, meu, que merda. Então, daí aí a minha parada é que eu mudei aqui pra Curitiba, daí a molecada, tipo, ouvia grunge, foi bem na época do grunge, tá ligado? Só que a minha família, a gente ainda não tinha CD. Aí eu comecei a tentar ouvir uns punk rock, uns Ramones, que eu achava que era, tudo eu achava que era heavy metal, tudo que tinha, que era agressivo, eu achava que era heavy metal. Tinha isso, né, cara? De você não tinha muito de onde tirar informação, você acabava inventando. Isso. Eu sinto falta disso, cara, galera, agora tem o Google pra responder tudo. E a gente achava que, sei lá, Skid Row era heavy metal. Não, e pra cantar as músicas? Caralho. Era tudo. I don't wanna do to be offended. Tinha as revistas de metal que tinha tradução, né? De umas letras, assim. Verdade. Rock Brigade, né? E a tradução era errada, tá ligado? É verdade, meu. Tinha o Holiday em Camboja do Dead Kennedys, no final o cara fica falando Pol Pot, né? Aí eles traduziram como sons de metralhadora. O cara fica pull pot, pull pot. Você falou? Eu achei isso aí até ficou anos, passado galera... que era pull hot. O que que é? Eu achava que era pull hot. Quente frio, pô. Batata quente. Tá brincando em batata quente. Bom, Alessio. É. Seu primeiro disco. Olha, o primeiro que eu lembro que eu pedi, assim, quando era pivete, foi o disco do Jaspion. Foda. Que tinha umas músicas nacionais lá, coisa e tal, mas eu só lembro da primeira. E o primeiro que eu comprei com essa história de mesada e tudo mais foi o Master of Reality do Black Sabbath. Olha, porra, que coisa sim. Linda. Parabéns, e, viu? E foi, um foi uma... Foi assim, comecei a... Que assim, eu tava dando um rolê, indo comer no Mac com um amigo meu. A gente tinha um shopinho perto do... Na Tupapé. E eu fui comprar uma fitinha e o cara falou, cara, se você quiser, tem um amigo meu que tem um sebo lá na Moca com um disco lá. A gente foi a pé. Do Tatuapé até a pé do Sema ali, pra comprar a porra do disco. E foi uma epifania ouvir aquilo, sabe? Que eu via muito fitinha na época, né? E o disco vinha com a letra, né, cara? Então, ficar traduzindo as paradas foi uma experiência bem, bem bacana. Bom, eu nunca tive um disco, porque em casa não tinha toca-disco. Violina ao fundo. Eu fui direto pro cassete, cara. Foi muito triste. É, mas eu, por exemplo, citei o meu primeiro disco de vinil, foi o Secos e Molhados, mas o primeiro CD, coisa que eu comprei foi CD. O disco, não lembro qual foi ao certo, tem que pensar direitinho. Mas eu lembro de ter um cassete do Krieg Rabandola, do meu pai, que eu herdei, do Raul Seixas, que puta, cara, eu gosto desse disco até hoje por causa desse cassete. Eu tive ele por uns 10 anos até que eu perdi a fita. Ficar esperando uma música começar na rádio pra dar play e rec ao mesmo tempo. Cara, eu passava madrugadas fazendo isso. Cara, você a gente que... gravava umas coisas loucas nessa época. Que a cassete não era só gravar de rádio, né? Eu, por exemplo, eu gostava de alugar fita na locadora VHS, né? Aí eu pegava e gravava às vezes a trilha sonora, principalmente dos créditos de filme. Eu lembro que eu gravei em repeat várias vezes a música dos créditos do filme do Mortal Kombat, que era muito foda, né? Que é aquele putz putz manjadão lá, que depois de velho com a qualidade de áudio, você percebe que o cara grita 1, 2, 3, aí é broxa pra caralho. Vocês já viram isso? Não. Mortal Kombat tem uma hora que ele fala 1, 2, 3, caralho, o cara fala espanhol no Mortal Kombat, cara. É da onde o Bono copiou, cara. Nota do editor. Depois de ficar ouvindo a música do Mortal Kombat sem parar atentamente até ela acabar, eu notei que não tem nem nada de 1, 2, 3 e que o Guilherme viajou bonito. Nossa, cara, eu ficava muito puto quando você tava lá pegando uma música que você queria muito gravar, porque, né, nessa época, principalmente no cassete, acesso à música não era tão fácil, né, cara? Você tinha que penar, às vezes, pra achar um negócio que você queria ouvir. Pra você descobrir que tinha saído um disco novo de um artista, às vezes levava 2 anos. Daí tava tocando a porra da música e de repente entrava uma vinheta maldita no meio da música, cortava um pedaço, era um som muito mais alto do cara da rádio gritando alguma coisa. E você ouviu o primeiro aqui na... Lá, lá, lá, lá, lá. Não, e rádio tinha uma parada legal que você às vezes não sabia quem que era o artista, cara. Por anos era demais isso, cara. Eu acho que esse é o grande lance do rádio. Eu sinto muita falta disso, de não saber o que eu tô ouvindo. Vocês assistiram aquele filme As Vantagens de Ser Invisível? Não. É, ele se passa assim, meio anos 70, anos 80, acho que 80. E tem lá os adolescentes e tal no colégio americano, e eles estão dando um rolê de carro e começa a tocar uma música na rádio. É Heroes do David Bowie. E eles ficam, caralho, essa música é muito foda, não sei o que lá, rola toda uma ceninha, super momento emocional. E daí, lá pro final do filme, a mina que tava nesse carro vira e fala: galera, eu achei a música do túnel, não sei o que lá, vamos lá ouvir de novo. E era bem isso, né, que a gente vivia. Eu lembro que quando tinha uma rádio, chamava Rádio Tatuapé, que é uma rádio pirata aqui em São Paulo. Eram as melhores. Que a galera, eles faziam o que à noite? Eles deixavam o CD no repeat e iam dormir. Então você ouvia o mesmo CD a noite inteira. E eu conheci o New Model Army nessa rádio, eles que não sabia que era o New Model Army. E a gente achava que eles foram muito loucos, e por anos foi a banda do cara louco. Aí depois eu tinha uma fita, eu tinha gravado um álbum inteiro deles, mas eu não sabia o nome deles. E eu e meus amigos, a gente ia ouvir a banda do cara louco, entendeu? O cara é o Vander Virgin americano, cara. Foi isso por quase mais de um ano, cara. Cara, a gente era maluco por uma rádio que chamava Rádio Expresso, que era a primeira estação do rádio. E foi lá que a gente descobriu uma série de coisas, porque a gente ligava muito, pedindo pra tocar as coisas que a gente queria. Vocês lembram disso? De poder fazer isso? Então a gente ligava... Era demais, cara. E a gente ligava lá, pedia muito heavy metal, e era uma rádio que tocava uns rock mais... relax. De repente o cara, vamos tocar Halloween pros caras lá de São Mateus, Rafael, Anderson, não sei quem. Cara, o lance de fita que rolava também era você comprar a fita na loja, você escolhia o disco que você queria que o cara da loja gravava. Ele tinha tipo um, sei lá, um caderninho lá, você ia lá e falava, puta, sei lá, na Palm Def, aí você comprava a fita, sabe? Você não comprava o disco. Aí... Você sabe que isso ainda existe? Esses dias eu tava andando numa galeria ali no centro de São Paulo, o cara grava DVDs e CDs importados versão Piratex com a capinha escaneada. Ah, eu já comprei desses caras. Mas aí ele grava certinho, né? O que rolava no lance da fita é que se o disco era maior do que a fita, ia sem música. Você ouvia da, vamos dizer, o disco tinha 30 músicas. É. Aí muita, sei lá, muito disco você vai pegar agora, vou comprar ou baixar agora, e caralho, tem mais 5 músicas que eu nunca ouvi, assim. Você lembra disso? Que as fitas tinham tamanhos diferentes e se tinha muito tempo de fita, às vezes ela era meio fina, estourava no som, lembra disso? É, e você punha também música, você queria aproveitar a fita, você tá gravando o CD do... Você tá gravando um álbum do Iron Maiden, você aproveitava, sobrava um tempo, você punha Legião Urbana no final pra aproveitar a fita, né? Nossa, nossa, eu nunca colocaria Legião Urbana, velho. É, que fita é essa, cara? Ficava umas coisas, ficava umas coisas bizarras mesmo. Que fita macabra, velho. Cara, daí você usava pra torturar os caras lá no... Enquanto era mais. O aparelho de som de casa, ele tinha uma coisa mágica que era o double playback. Então era ótimo que você aproveitava até o último pedacinho de um lado da fita, porque ele tava gravando. Se acabasse um lado da fita, ele começava a gravar automaticamente do outro lado. Mas aí a fita só funcionava em rádio que tinha isso, né? Senão até você pegar, parar a fita, pirar do outro lado, você deu uma pausa enorme na música. É. Mas só que fita, vocês tinham muita fita oficial? Que eu tive 2, 3, depois comecei a copiar. E fiquei isso, cara. Eu sou a vergonha, eu era pirateiro desde pivete. Eu comprava as fitas na feira. É, então. R$2, aí quando eu não gostava, eu gravava em cima. Eu também. Põe durex, né? Quebrava o lacre da fita. Minha primeira fita foi do Sepultura, cara. Depois que eu gravei em cima da fita, que eu comprei ela como sendo pirata, eu descobri que ela era original e era um EP, cara. Que hoje deve valer pra caralho. E... Você fez mó cagada. Eu fiz mó cagada. Mas essa de Júnior que tá por cima é da hora, fala sério. E vocês desenhavam as capinhas, as fitas? Eu desenhava, cara, e atrás eu escrevia todos os nomes das músicas quando eu sabia qual era o nome, né? Senão era a música da rádio do Tiozinho Louco. Fazia computador também, né? Aí começava a fazer uma... Aí imprimia, né? Colorido, fazia umas montagens toscas, né? Computador foi só depois na época do CD, cara. Não, eu cheguei a fazer capinha de fita no computador, cara. Caralho. Cara, legal. Vou falar que quando eu gravo CDR hoje em dia eu ainda desenho o logo da cara. Ah, eu desenho também, cara. Só pra diferenciar, mas eu tô ligado que é feio pra caralho. Ah, não, mas é. Eu tenho uma que eu gravei aquele CD do Busy Butthead, o primeiro lá. Aí eu desenhei, né, os dois assim, a capinha, imitei o logo da MTV, sabe? Tudo um cuidado, assim. Quando eu tava no colégio, a minha fonte de renda pra depois fazer qualquer outra coisa fora da escola era vender CD. Que a gente tinha um computador com um gravador de CD em casa e meu pai comprava CD de bacia naquelas mercados de atacado. Aí a galera pedia pra mim uma lista de músicas, eu gravava no CD, fazia uma capinha meia boca lá com a lista de músicas atrás e faturava tipo 15 conto em cada uma. A gente pulou pro CD já. Você sentiu a diferença? Muita, cara. Muita. Como também eu pulei vinil e eu não sou viadinho nem nada, eu acho que CD foi a primeira mídia, assim, que me trouxe poder ouvir música de um jeito mais limpo, de um jeito mais claro, assim, a qualidade e aí, sonora... Barulho, os CDs do N5 que você gosta em CD são melhores, né? Não é N5, cara. Backstreet Boys, mas respeito. Oh, yeah! E assim, eu acho que eles tinham. Everybody! Muito... O CD, ele tinha uma qualidade assim, de som muito superior à fita cassete. E foi a época que eu comecei a comprar coisas originais, porque até mesmo a cópia pirata tinha uma diferença pro CD original, por causa da qualidade da mídia. Era uma época também que gravar CD era uma coisa, né? Pouca gente fazia também, né? É, e aquele lance do gravar o CD estilo alta fidelidade, né? Que você grava o CD pra mina que você gosta, tem a ordem das músicas. Mixtape. Nossa, eu fiz isso com uma fita, cara. Fitinha. Alta fidelidade é fita, porra. Eu sei, mas eu fazia com CD. Alguém conseguiu alguma coisa com essas paradas? Eu só me ferrei, mano. Alguém conseguiu comer alguém com mixtape? Não, cara, ninguém. Ninguém no mundo. Então, ó, galera, mixtape jamais. Não funciona. Agora a parte mais engraçada, inclusive eu já ganhei uma mixtape de uma mina que tava me chavecando, cara. E não comeu também. Nem fudendo. Que música que tinha lá? Era boa, era um purri de música dos Misfits, e no final tinha, tipo, as melhores músicas do Danzig. É, que também tinha uma coisa que o CD era caro pra caralho, né, velho? Fita era muito mais. Fita era muito mais barata, mas CD, quando começou, era tipo 40 conto, 50 conto. Daí você pegava o pirata no centrinho do negócio, era 5 reais. A minha fita tinha um lance lá que você regalava um milhão de vezes, né? Você pôr uma fita original, você gravava em cima da fita original. Agora o CD, você tinha que comprar um CD, ele não gravava de novo. Nossa, pelo papo aí, sabe o que eu tô achando? Que a mídia definitiva pra ouvir música é fita cassete, cara. Acho que eu vou comprar um Walkman, um monte de fita e uma caneta Bic e ser feliz pra sempre. Simples assim. É, porque realmente é o que rendeu mais, né? É o mais da hora, velho, até agora. Vou comprar um toca-CD, um toca-fita da Iowa. Quem vai te roubar um Walkman? Eu posso me defender do assaltante batendo um Walkman na cabeça dele, cara. Mas tem um problema, né? Porque o cassete, você vai gravando em cima, uma hora fica uma merda a gravação. Não, fica, mas... aí você grava uma música do Evil Idols, vai ficar da hora. É, não tanto assim, né? Qual que é uma da outra mesmo? Vida Ruim. Vida Ruim. É a versão revoltada do Lobão. Um costume de reunir a galera pra ver show em fita? Cara, tinha um costume de ficar até de madrugada gravando clipes da MTV, lembra quando eles faziam no final do ano? Nossa! Ficava eu e o Rafaelzão, cada um na sua casa, a gente tinha programação dos clipes, porque saía na internet, e a gente ia ticando, aí falava assim, ó, Rafaelzão, acho que eu vou dormir, não aguento mais, dá pra vocês manter agora daqui pra frente, posso gravar. Aí ele começava a gravar. Aquela fita do Style to Heaven, cara, a gente via umas 30 mil vezes, cara. Nossa. E tinha aquele programa da MTV também de metal, que era Gração, como é que chamava? O Fúria. Não. Gás Total. É um bebezinho que escutava isso. Quem? É Fúria. Quem tá falando de Gás Total, Gás Total era outra coisa. Não, mano, aqui a gente ficava lá, né? Via. Era o que a gente podia ver os caras que a gente curtia, né? Mas agora olha que coisa louca, a gente tá falando, esqueceu de um detalhe. Ver música na televisão. Mudou tudo. E o mais louco disso tudo era, por exemplo, no Fúria MTV, todos os clipes eram em preto e branco, vocês lembram disso? Eu sabia que era metal porque era em preto e branco. Verdade, Metallica começou com essa tendência, cara. Presta atenção, todo mundo fazia clipe em preto e branco em câmera lenta. O primeiro CD original que vocês compraram, eu lembro que o meu foi Americana do Offspring. Foi Smash do Offspring. O meu eu não comprei, você poder namorar. O meu eu não comprei, eu ganhei. Foi The Best 1 do Smith. Pô, mas eu tô pensando aqui, o primeiro que eu comprei com o dinheiro do meu pai foi o Batman Forever, que tinha o quê? Smash Up do Offspring. Todo mundo se abraça agora. Eu que tô de fora, né? E hoje eu odeio Offspring tirando essa música. Que é cover. Exatamente, porque é do The Damned, por isso que eu gosto. O primeiro que eu comprei foi em Legião Urbana. Fucking disgusting. Não, Legião Urbana. Caralho, velho, quem chamou o Alessio pro podcast de música, mano? É porque ele gosta de ir na Cerveja Azul e ouvir as blandas covers do Guns N' Roses, do Metallica... E de vez em quando é preciso amar as pessoas. Cara, se tocasse isso na Cerveja Azul com as bandas que vão lá, eu ia ficar feliz, cara. Mas não é o que rola. É triste. A banda do amigo meu tocou lá esses dias, o Monocelha. Mas tá falando de ver música, era uma parada interessante. Porque até as bandas, elas também. Muito clipe era a banda tocando. Então eu me amarro em ouvir música com vídeo. Só que isso mudou muitas coisas, porque tem banda que só funciona com vídeo. Tipo assim. OK Go. Antes disso já tinha banda que só funcionava com vídeo. Spice Girls, por exemplo. O que isso? Spice Girls é da hora até agora, falou. Stop right now. Thank you very much. Você faz cosplay da Spot Spider até hoje. Então, eu tinha três fitas, cara. Que de cassete você podia fazer a velocidade da gravação também, né? Com menos qualidade, mas com mais tempo de fita. E eu também tinha esquema de revezar com meu irmão também. E eu tinha umas 5 fitas, cada uma com 36 horas, 12 horas, sei lá, no máximo lá, de clipe. Era da hora. É, fita de clipe foi meio que a evolução da mixtape, né? Era louco, era tipo o que hoje faz aqueles DVD que você compra na barraquinha, todos do sertanejo. A gente fazia já na época. E a gente ficava vendo, né, depois, tudo. É, eu lembro, tem um amigo que chama Devanir, que ele tem uma coleção de videoclipe desde o Clipe Trip. Nossa. Então eu ia na casa dele, na época do primeiro ano de faculdade, fazia uma seleção de umas 3, 4 fitas de clipes antigos e assistia em casa. Foi assim que eu descobri Toy Dolls. Foi ver um clipe, cara, quando eu vi I Got Asthma. Que eu falei, caralho, eu quero essa banda na minha coleção, velho. É uma banda de nerd asmático, punk e pesado. Era da hora, velho. Eu nunca tinha ouvido nada daquele jeito. É legal pensar assim. E a gente adorava aqueles clipes nojentos, né, cara? Tipo, Cannibal Corpse, Napalm Death, né? Era, adorava. Vamos chocar a minha mãe, né? Até o Carlinhos Brown conseguiu ficar da hora com Rata Marrata. Verdade. Esse clipe, esse disco eu curto pra caralho. Do Sepultura. É, o quê? Não, só quis cantar uma parte do Rata Marrata. Is that it? Então, canta, direto. Todo mundo em silêncio pra ele cantar um Rata Marrata. Não, eu já cantei o Porra. É que o Porra é a parte mais exponente da música, né? É a parte que você gosta de cantar enchendo a boca, é isso? Gotta smash it up till there's nothing left. Smash it up. Smash it up, smash it up. Então, a porra do MP3. Cara, eu sou noob nessas coisas. Eu tive um PQ Player que durou na minha mão 4 meses, quebrou, nunca mais. Cara, pô, Alessio, mas você tá adiantando, Alessio, porque quando saiu o MP3, a gente baixava de um em um e escutava no computador. Ah, é, a gente, eu, por exemplo, as bandas de metal que eu queria conhecer, eu baixava uma música no site deles, como Nevermore. Eu queria ouvir o Nevermore, aí eu baixava uma música deles, demorava um dia inteiro, e a gente trocava as músicas através do disquete. Botava várias músicas em vários disquetes e ia trocando pra casa de um e do outro pra multiplicar os MP3. Seria o que hoje faz com torrent, a gente fazia manual. É que eu não tinha internet nessa época, então essa fase eu peguei muito pouco, assim, entendeu? Quando... Você não teve internet discada, era só ter um telefone. Então, eu tinha discada, mas eu não manjava, sabe? Eu não mexi. Uma das grandes cagadas que eu fiz com o meu dinheiro foi bem quando o MP3 começou a popularizar, e aí eu fui arranjar o MP3 Player. Ele tinha incrível capacidade de 16 mega. Então cabia, tipo, 15 músicas e eu ficava trocando a cada 2 dias. Era meio foda. Ah, você é foda, hein, cara? O cara já tava gravando com micro que a gente só vai usar daqui 5 anos. Tinha MP3 Player de 16 mega. É, você é foda, não é pra todo mundo, cara. Yeah. Então, mas eu convivi com pessoas que baixavam música direta e era uma parada que era lenta, né? Muito, você levava 3 horas pra baixar uma música de 4 mega. Podia cair, se caísse você perdia tudo, né? Uma parada que, tipo, exigia paciência, fé, né? Não, depende, cara. Quando chegou o Napster, acabou essa putaria de você perder o meio do download, né? E daí todos os outros programas de compartilhamento seguiram essa onda. Por isso que era lindo. Tinha um monte de coisa lá, a galera colocava tudo que podia pra compartilhar e você podia ir baixando picadinho conforme a sua conexão depois da meia-noite pra pagar um pulso só. Aí você ficava a noite inteira, aí você ia abrir, aí a música, o cara chegava e falava: e aí, amigão? Você é um dos caras que fica aí no Napster de noite querendo pegar musiquinhas do MP3. E aí, eu tenho uma notícia pra você. Muito bom, você quer, tá? Vai tomar no cu! Nossa, isso acontecia acabou direto, nossa, cara. Ou era um... E as músicas que tinham um nome e era outra coisa. Por exemplo, você ia baixar lá. Tinha uma que era clássica. Type or Negative tocando Smell Like Teen Spirit. Aí o bobão aqui, nossa, deve ser louco. Baixei o negócio e tocava uma versão do Nirvana de um EP que ele faz uma voz grossa. É, mas então, mas nem tudo era maldade, não é, né? Não é Type or isso aí, cara? Não, cara. Nesse momento, ouvintes cometendo harakiri, né? Acabou, sim, o mundo, cara, deles. Pô, que triste, cara. Vai me falar que o Megadeth tocando Sweet Lord também é fake. É, você tem algumas restrições na vida, né? Uma delas é descobrir que o Type O não gravou Smell Like Teen Spirit. A outra é você ver o King Diamond sem maquiagem. E a terceira é descobrir que o símbolo do Carrefour é um C. Sempre vai ser um alienígena, cara. Mas olha que bizarro isso, gente, analisando. A gente começou a falar dos discos, várias histórias, né? Fala da fita, várias histórias. CD, várias histórias. No MP3 as histórias, tipo, acabam, né? Tem aquela história do MP3 que queria atravessar a rua. E tem aquela de quantos MP3 você precisa pra trocar uma lâmpada. Eles são comprimidos. É, não são boas as histórias de MP3. Shut up! Will you shut up! Shut up! Shut up! Então, é bizarro. Elas eram boas quando as conexões eram ruins. Então. Ah, eu acho que as histórias do MP3 são boas porque é a libertação do ser humano, sabe? É, Guilherme, eu não sei, explica, por favor. Assim, cara, você tinha que penar, dar o cu de madrugada pra poder gravar a porra na fita, sabe? Na minha época, se você queria um disco, uma música de graça, você tinha que ir até a loja e roubar o disco, entendeu? Com a MP3 você pode roubar de boa, entendeu? Você ouve o que você quer. A hora que você quer... Ah, eu quero um bootleg do Toy Dolls na Alemanha de 2011. Você vai lá e você ouve, entendeu? Ah, eu quero conhecer uma banda que toca funk israelense. Aí você acha essa porra, sabe? É o máximo que você pode atingir do ser humano. Tá certo que pro Barone isso não é novo, porque ele já deve ter fazer isso antes, né? Não, mas eu não tô criticando fazer você ouvir o que você quiser. Tô falando assim, que o fato das histórias acabarem mesmo, assim, que agora as coisas. Acabou porque a gente tá velho e a gente tem que trabalhar, cara. Se a gente não trabalhasse bom de vida, a gente ia estar cheio de historinha. Pô, você viu a música que eu achei que da hora? Não sei, é a hora que a gente faz isso, né? Eu sempre gostei de procurar MP3 depois que a internet ficou decente e tudo mais. Versão acústica de música, bootleg de disco, de banda. Que aí virou a parte legal mesmo da coisa. Você acha versões diferentes. Aí você acha cover, você acha a versão pra criança, versão com maraca, versão partindo de farda. Galera, vou botar um pouco de uma pá de cal misturada com sal nessa história toda. Eu não uso MP3 pra saber nada disso. Sabe como é que a gente faz pra descobrir isso? Quando sem no seco, você vai em loja de disco. A melhor fonte de conhecimento de música que tem nessa vida é uma loja de disco, cara. Primeiro que já vem com o filtro de um cara que você confia e já gosta de coisas parecidas com você. E você acaba chegando lá e fala, pô, não sei o que levar de estranho. Aí o cara abre os discos. Uma vez eu falei, puta, eu queria levar uma coisa meio Pogues, você não tem aí não. Mas eu tenho uma banda da Estônia chamada Jones, que faz um som parecido com o Pogues. Mano, o disco era louco, eu nunca descobri aquilo na internet. Eu descobri na loja de disco. Acima do lance de você zapiar e tudo mais, é você trocar conhecimento. Que acima de tudo, você tem um bate-papo ali, faz um amigo, dá uma graninha pra ele e sai com alguma coisa nova de lá. Então, os caras que vendem disco pra mim são os caras que, vamos dizer assim, me educam musicalmente. Eu vou numa loja de disco pra aprender. É, dono de loja de disco é tipo o novo barbeiro. É, mas você pode descobrir isso também. É um garimpão. Você trocando, a gente trocando ideia agora. Quem pode eu percebo como a molecada de hoje troca ideia pra escutar Head Start. Ah, não vamos falar de molecada, cara. Molecada. Não, mas é que o lance é que assim... Mas eu vejo, o cara tem acesso a tudo e escuta lixo, cara. É que na internet rola assim, você tá procurando o que você conhece, cara. Você tem que ter uma galera que troca informação na internet. Isso pode acontecer? Pode. Mas uma vez eu fui com o Rafa na hora de disco, fiquei lá há quanto tempo? A gente ficou lá uma hora, uma... Nem isso. E foi um papo que, naquele tempinho ali, que você tá vendo um monte de capa de disco espalhada, toda a galera tá conversando. É, experiência, você tá, né? Você entrou na igreja da música, cara. É, então, exatamente. É, não tô menosprezando os bootlegs, né, as versões com maraca, entendeu? Eu acho legal isso. São legais pra caralho. Só que eu acho que dá pra você alcançar coisas assim na loja de disco. Tanto que quem fazia o bootleg antes era o dono da loja de disco. Que ele chegava pra você e falou, ó, gravei, ó, chegou uma fita pra mim, que é o Sepultura tocando versão samba de Roots, Blood Roots. Ele fazia uma cópia pra você. Eu acho que assim, cara, tem toda essa disposição aí, toda a história da música tá ali, tá ligado? Tá do lado. O que você quiser, você acha. Que nem o Guilherme falou, né? Maraca, sei lá. O maluco quiser ver a versão versão do disco inteiro tem. Mas eu não vejo a galera conhecendo mais música por causa disso, cara. Eu vejo que quem pira mais, assim, música, que curte mais, justamente a galera que ainda vai na loja de disco. Esses são os caras que depois chegam na internet e falam, bom, comprei aqui o, sei lá, esse DC, agora vou ouvir as 10 versões diferentes daquele disco, sabe? Eu acho que quem tem mais a cultura de ir atrás mesmo de, dessas 200 versões que tem à disposição é justamente a galera da loja de disco, sabe? Não passou pra outra geração, assim, que não vai na loja de disco ir atrás de tudo. Eu vejo que a galera fica meio, ah, pegar aqui, é. É, eu vou fazer um jabazinho aqui dos caras que me educam musicalmente. Eu vou na galeria Nova Barão e normalmente eu vou em duas lojas, sempre nas mesmas duas: Big Papa Records e na Tuca Discos. No Big Papa, normalmente eu aprendo sobre coisas que eu realmente não conheço: jazz, blues, essas coisas que eu não tenho tanto conhecimento quanto no Tuca. O Tuca é o cara que vai me mostrar as coisas que eu gosto e que não conheço ainda. Então, já tive papos lá, meu, muito doidos. Teve um dia que a gente foi lá conversar e descobri. Você sabe a diferença? Porque tem às vezes no EP tem um furo maior e um furo menor no disco. Vocês sabem por que tem isso? É tipo a diferença entre o Charm e o Funk? Não. Pra vender olha, adaptador. Olha que louco, o adaptador é posterior. Eu tava no papo, ele me contou que é o seguinte. Tava nesse dia, só testemunho. O furo maior, ele é feito pra você. Foi feito por um concorrente pra criar uma nova patente. Então, você só conseguiu ouvir aquele disco maior no toca-disco dele. Furo menor, toca-disco específico do menor. Então era como se fosse o Betamax e o VHS do vinil. Só que aí um filho da puta decidiu criar um adaptadorzinho e coloca no meio do disco. Inclusive, você vender esses adaptadores dava cadeia na época. Ah, é? Que muito louco! Dá um Google nisso. Como você ia chegar nisso no Google? Nunca. Ah, peraí. Ó, abrindo o Google, conta aí quanto tempo. Adaptador. Não, peraí. História do adaptador. Quando você ia chegar nessa ideia da diferença? Olhar pra isso e parar pra pensar. Nunca. Bom, pra mim nunca, porque eu não tenho um disco, cara, mas sei lá. Então, mas é justamente o lance que o Carlos tava falando, é justamente isso, assim, da questão que a gente tem tudo pra gente procurar, mas a gente não tem, às vezes, a pessoa que fala, olha isso que legal, você não acha a parada, entendeu? É verdade. É, sabe o que o pessoal pode fazer pra saber essas coisas? Ouvir nosso podcast. It will never be long. It will never be long. It will never be long. Eu fui no show do Jello Biafra. Filho da puta. E foi tipo o melhor show que eu fui no ano passado. Em segundo lugar, só o Pulp. O melhor foi do Jello Biafra. Cheguei lá, tinha uma barraquinha. Falei, ah, vou comprar um disco dele pra ver qual que é. Eu sempre compro. Tava, sei lá, 30 conto. Um vinil importado, baratíssimo. Comprei. Aí, quando terminou o show, eu corri lá. O que, que tem mais deles aí? E tinha mais dois discos que eu não tinha visto quando eu cheguei. Puta, comprei na hora. Aí, qual a oportunidade que eu vou ter de comprar um disco barato, dando dinheiro direto pra banda? Entendeu? Eu tô prestigiando diretamente aquilo que eu gostei, quem eu curti. E quando você vai num show, você tá bancando os caras ali numa situação boa. Eu acho que valoriza, né? Você é parte da parada, né? Você não é só mais um maluco que vai na loja, sei lá o quê. O negócio que é a crítica da indústria é que, assim, todo o que a indústria ficou reclamando, o MP3 tá matando o CD, as gravadoras, mas tem que matar mesmo. Os caras são os filhos da puta que ganham em cima do artista de uma forma absurda, sabe? Você ir num show é a forma verdadeira de você honrar o cara lá e prestigiar ele diretamente. Esses dias eu entrei numa discussão estúpida na internet. Yeah, baby! Yeah! Um cara tá postou um falando, o seu Jorge, os gringos estão pagando pau pra ele, vai fazer um filme. Eu falei, olha, eu prefiro ele como ator do que como músico. Aí afinal, ele estuprou o David Bowie. Não, vou chegar nisso. Prefiro ele como ator do que como músico, né? Porque ele fez, pelo menos, ele fez aquele curta do Tarantino, que é legal. Aí o cara ficou puto. Quando os gringos pagam pau pra brasileiro, vocês ficam falando isso porque são paga pau de gringo, não sei o que lá. Falei, meu amigo, então, você tá dizendo que eu não gosto de música brasileira? não, mas não vale as músicas antigas que você escuta. Eu falei, não, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou listar aqui por gênero. Ah, não existe gênero. Aí ele postou aquela música do... Justamente, o David Bowie pelo Seu Jorge. Ele falou, que gênero é esse? Eu falei, criminoso. É o único gênero que essa merda tem. Aí a discussão se desenvolveu. O babaca começou a falar que eu era paga-pau de gringo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Eu vou listar aqui uma série de bandas nacionais que eu vou no show, eu divulgo no meu blog, eu compro o CD. E você me diz quantos discos do Seu Jorge você tem no seu computador ou você escuta pelo YouTube por dia. Que é isso que você faz por ele. Escuta com a boca. O cara nacionalista de merda, que nacionalismo é tão idiota quanto qualquer ismo, o cara vem a se sentir melhor do que eu, porque ele paga pau pra um som nacional que ele nunca colaborou. E aí, Bela? Não vê show do cara. Não vê show do cara, se vê no Sesc baratinho, R$2? Ah, o cara, ele tenta... O cara, ele tem um talento e tal, mas é, meu, sabe, não é uma coisa nova que acrescenta muito. É aquele... Ah, não, aí vem que é a questão de gosto já também. É, acho que aí também... Mas eu não tô falando de gosto, eu tô falando da forma como ele consome e a forma como eu falei, ó, você tá me criticando por não gostar do Seu Jorge, dizendo que eu sou anti-música brasileira, e na verdade eu gosto de música brasileira pra caralho, tanto que eu tento ajudar quem eu curto. Que faz esse música não, brasileira. O cara que defende a música brasileira com cover de David Bowie, cara. Isso que eu queria chegar. Cara. Eu fiquei puto quando eu vi isso. Falei, meu, o cara pirou, mano. Não tô nem. Primeiro que eu tava falando, eu nem quis falar da musicalmente. Aí o cara veio falar que eu era paga pau de gringo. Porra, velho, vai se fuder, meu. Música boa não tem país. Música boa não tem país. Como vimos em We Are the World. Exatamente. Pode ver ali com o Lionel Rich, cara com um belíssimo bigode. Representou pra valer ali. Uganda. Exato. Tinha o Steve Wonder representando a... Ô, cara, falando em clipe, eu lembro que na época da MTV, né, o Fantástico passava os clipes, estreava os clipes, né, vocês lembram disso? Nossa, sim, todos os clipes do Michael Jackson estrearam no Fantástico. E aí você ficava esperando pra ver o clipe, né, cara, porque ia passar com exclusividade pela primeira vez. O que eu mais lembro é o Black or White, né? Que... Sim, eu lembro, né? Sabe uma coisa que eu lembro muito? É de ter visto a estreia de Smell Like Teen Spirit na MTV usando Bombril na antena. Nossa. E a gente não curtia rock, a gente era criança e achou, viu uma vinheta, porque a gente querendo assistir Beavis and Butthead, a gente viu uma vinheta, falou, vamos assistir essa porra, porque parece da hora, porque o clipe é muito sinistrão, né? Uhum. A gente assistiu, pirou, mano, falou, que banda louca. Aí depois que eu virei metaleiro, eu odiava o Nirvana, porque só os moleque mongo gostavam. Depois que eu comecei a gostar de tudo de novo, aí eu voltei pro Nirvana. Então, cara, mas... Aí o cara se matou e você falou, é, era bosta mesmo. Não, ele já tinha morrido, cara. Quando eu falei isso. Ah, já? Já. Passou rápido, hein? Eu lembro de ter estreado o clipe do Michael Jackson feito no Brasil, cara. Começa uma coisa linda da mulher no pelourinho. A batata frita e eu quero é mais. É, a mulher no pelourinho lá. Michael, eles não ligam pra gente. Música, a batata é frita e eu quero é mais. A batata é frita e eu também quero mais. Essa é a do Seu Jorge. Bom, mas esse do Black and White aí teve o hype extremo e depois o efeito especial banalizou de um jeito sem noção, né, cara? É, cara. Tinha comercial de tudo que é troço com aquele efeito de transformar um no outro, né? Macaulay Culkin, né? E teve aquele finalzinho que depois se instalaram com ele quebrando o carro, né? E depois cortaram, que incentivava o vandalismo. Nossa, tudo. Eu mesmo, quebrei vários carros pra fazer esse clipe. Mas o Michael... Ele vira pantera no final, incentivar o bestialismo? É, sei lá. Vocês preferem show pequeno? Vocês escutem grandes festivais? Qual que é a pegada de vocês? Eu só queria fazer um adendo que o Alessio resolveu falar tudo que ele não falou enquanto a gente gravava agora, né? Tá revisitando todos os tops. Fucking bullshit! Depende muito do show, que nem o Rafa tava falando. Tem banda que você não consegue ver se não for no festival. Você meio que tem que fazer uma oceira lá, aguentar um puta tempo. Às vezes tem um monte de coisa que você não quer ver, só pra ver aquela banda que provavelmente vai fechar o dia do festival. Só que por um lado isso é legal pra caramba, porque tem gente pra caramba pra ver aquela banda. Daí é uma coisa completamente diferente quando você tem 5 mil negros, 10 mil negros vendo o mesmo show junto com você, do que quando você tá num buraquinho com 500 caras. Pode ser muito melhor ou pode ser muito melhor o outro. Que o Digo Silvertier abrindo pro Sex Pistols em 96. Os caras tomaram mais lata do que... Cara, mais lata que um lobão, cara. Não mais que o Carlinhos Brown. Cara, não sei não, cara. Não, Carlinhos Brown. Foi da... Olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha. Mas, por exemplo, ó, tem shows fechados que são muito melhores. Eu ouvi o Kraftwerk tocando antes do Radiohead. Puta, cara, não dava pra curtir aquela vibe. Você tinha que estar num lugar fechado pra entrar na neura dos caras ali, entrar naquele mundo deles ali e viajar na maionese. Agora você vai ver uma banda que precisa de espaço num lugar fechado, dá desespero. Eu vi o Pulp num lugar fechado e, pô, esses caras mereciam um palco gigante, cara. O cara corre do palco de um lado ao outro, ele zoa pra caramba, mexe com as pessoas. Ele não tinha que estar num show numa quarta-feira numa casa. Acho que nem uma vez que eu fui acompanhar uma amiga minha no show do... Acho que foi o Punk Raiz, essas regueiras aí. Nossa! E aí foi no Cade Carral, cara. E aí saiu fazer chute reggae, não dá pra você não pode fumar nem cigarro, mano. Porra. Ô, mas no Pop os caras estavam fumando um ilegal lá, vão. Ah, não. Tinha um cara com... Nossa, fugiu o nome agora. Ele tinha uma piteira que... A piteira escondia o cigarro. Tinha um baseado também. Tinha uma piteira onde ele escondia dentro da piteira o cigarro e não saía a fumaça. Papada muito louca. Assim. E aí ficou legal o show. Todo esse trampo só pra fumar, velho. What are you, retarded? Depende muito da banda, com certeza. Por exemplo, o show mais foda que eu vi num lugar fechado foi do Bad Religion. E um dos shows mais fodas, assim, os dois shows mais fodas que eu vi em festival foram o do Queens of Stone Age no primeiro SWU e o Foo Fighters no primeiro Lollapalooza. É, o engraçado, assim, meu show fechado, um dos meus favoritos, foi o do White Stripes. A banda é pequena, foi no Team Festival, eu fui ver lá no Rio de Janeiro. É tipo o primeiro show da banda, e o Jack White fazia 2 meses que tinha quebrado o dedo, 2 ou 3 meses, e tava recuperando. Cara, eu fui a primeira pessoa a entrar, porque no Rio ninguém é afobado que nem em São Paulo. E eu não tinha onde ficar, então eu ia ficar no show. Fui pra lá sem lugar pra ficar, então o lugar que eu ia ficar era no show. Então eu cheguei 12h, fiquei na fila, entrei, fui o primeiro, vi o show de frente. O som dos caras era foda. O Jack White, quando tocava, você sentia que tava sentindo dor na mão, mas o cara não tava nem aí, era um psicopata. E foi foda, porque assim, e as bandas que tocaram antes, eu curti todas. Faz tempo que eu não vou num festival que tem 5 bandas e todas são legais. Hoje os festivais tem tipo 30 bandas, 20 merdas, 5 meia bomba e 5 que alguém quer ver. Eu não entendo a vantagem disso. E tem um grande problema também, que às vezes o festival foge uma banda legal. Que nem agora no próximo Lollapalooza vai ter um show do Cake no meio da tarde. Fudeu, né, velho? Tipo, é uma banda que pode ter um show legal pra caralho, que os caras nunca tocaram aqui. E vai ter praticamente ninguém vendo, porque vai tá tocando qualquer outra merda no outro palco. Mula pra Loser é pra irritar qualquer um, cara. Eu vi o set list. Ó, quando saiu a lista geral, eu falei, cara. Caralho, que festival foda. Tem ali umas 5 coisas que eu quero ver. Aí quando eles dividiram, eu falei, não quero nenhum dia. Porque uma banda que eu queria ver lá no meio do dia, tá num dia que não tem mais nada que presta no final. A outra que não sei o quê, e eu fiquei sem vontade nenhum. É. Mas isso é uma tradição já do Brasil, né? Mas é uma tradição mais nova, cara. É uma tradição mais nova. Rock in Rio 1 foi Queen e Go-Go's e, sei lá, Blitz. Mas fora não é igual, mano. Porque tem coisa que a gente acha que é ruim aqui, mas é porque a gente não viu lá fora e de repente... Não, nossa, cara, como não, você cara. Paga pau de gringo, velho. É que sabe o que eu acho que acontece? É, muitas dessas bandas aí que a galera aproveita pra ver em festival é banda de médio porte, né? Essas bandas gigantes que o Rafael tá falando. Tem banda que ocupa o palco todo e tem banda que é melhor lugar, menor. Só que aí a galera traz pro festival, acho que por causa de grana mesmo. É, acho que é pra preencher buraco, cara. É muito estranho no Lula aí ter o Pearl Jam, por exemplo. O cara lotaram há 2 anos o Morumbi, 2 dias seguidos, teve que fazer dia a mais, aí os caras trazem eles pra um headline do festival. É muito estranho. E detalhe que, né, não vendeu tudo até agora. É, mas foi uma falha, por exemplo. Eu queria ver com a Rock, queria ver. Oh, o Black Keys, você me convenceu, Guilherme. É boa banda. Eu ouvi direitinho, você tava certo. Aê! É só uma pessoa que muda de ideia. Black Keys, então, parabéns. Eu queria ver o Black Keys, não é foda, é legal. É. Queria ver o Flaming Lips. E veria de boa o... Quais são os headlines? Tem um outro. O outro é The Killers, que eu odeio. Pô, eu quero ver Hives. Hives ao vivo é muito lindo. E o Hives, exatamente. Se tivesse um dia assim, eu veria tão tranquilo. Se você... É, o Campari, que é rock, que teve uns anos atrás. Puta, você queria ver todas as bandas. Tirando a bandinha emo que tocou cedo, que eu achei legal, porque a molecada que foi lá ficou presa lá, viu o Iggy Pop? Claro que é rock, seu retardado. Não, cara. Não era Campari que é rock, que veio o Iggy Pop, Sonic Youth, Nine Inch Nails. E Flaming Lips, era claro que é rock. E aí antes tocou tipo Good Charlotte, alguma bosta assim. Foi exatamente essa. E quando eu cheguei, tava acabando, tinha um monte de molequinho emo que a mãe tava buscando na porta na hora. Mas o lance era, quantos desses molequinhos que foram embora não vão falar, caralho, eu fui embora no show do Iggy Pop? E quantos não vão falar, pô, fui ver o Good Charlotte, fiquei preso e vi o show do Iggy Pop subir no palco? Como eu vi uns 2, 3 moleque com camiseta do Good Charlotte lá em cima. Fala assim, nessa cena incrível. Moleque vai pra ver uma banda emo e sai de lá curtindo o Iggy Pop, velho. E os Stooges. É demais. Então um festival que nem aquele, começava com uma bandinha pra atrair a molecada e terminava ali com Sonic Youth, Iggy Pop, tinha o Fantomas, tinha uma série de coisas estranhonas ali pro moleque pirar, Nine Inch Nails. Porra, mas isso é festival de um dia, né, cara? Quando você tem mais de um dia, que dá merda aqui. Porque daí eles começam a picar o máximo possível, vou te obrigar a comprar os 3 ingressos, 2 ingressos que seja. Mas você não acha que o SWU tinha uma estrutura melhor? Ah, naquelas, assim, que o SWU, ele trouxe muita banda grande nas duas edições, era tipo muita coisa. Mas ele coisa. Blocava, ele blocava. Por exemplo, sim. Um dia era um estilo, no outro dia era outro, no outro dia era outro. É. Entendeu? Então você conseguia curtir as coisas que você queria ver num dia só. Você não precisava ir pagar R$1.000 pra ver 3 shows. É, no máximo tinha um outro bagulho que era muito foda, de outro estilo, que você ia querer ver no outro dia, é verdade. Então, por exemplo, no SWU tocou, teve um dia que era metal indie. Metal e indie não, vamos dizer assim, rock alternativo. Então tocava Pixies, os Irmãos Cavaleira. Tocou Queens of the Stone Age e o Avenged Sevenfold, que apesar de ser uma merda, fez aquela molecada assistir show legal. Eu sempre conto isso como algo positivo. É, mas é positivo pra eles, cara. Pra você que já conhece, pra galera que já conhece, e é meio sacal, assim. Não, mas você tá mais cansado. Mas o que eu fiz? Eu poguei nos shows deles, bati neles. Tava descansada, vai banheiro. Bateu neles. É, pô, tinha a cara de cerveja e falava, Avenged Sevenfold, meu culo, e batia neles. É tipo falava, eu do show do Rock Rock, sabe? Iron Maiden pra quem toca Guitar Hero, sabe? Foda-se. Mas eu sou escroto, né? Então eu não conto. Acho que pra fechar então, cada um fala onde prefere ouvir música. Show, cassete, plaque, MP3, Alan Moore. O Alan Moore tem uma banda, cara. Ele canta? Ele canta. Nossa. Ó, Alessio. Cara, eu atualmente eu tô ouvindo muito mais CD. Não é o que você tá ouvindo mais, é o que você prefere. Alrighty then. Então vamos fazer o seguinte, cada um diz qual que é o ambiente ideal pra ouvir música que você fala, putz, se eu pudesse só ouvir é nesse, e qual que você escuta na real hoje? Cara, é... o ambiente ideal pra ouvir música, eu acho que é o... não é só isso, não é a fita mesmo, sabe? Que você acho que o fato de você não ter aquela mobilidade de vou trocar o que quiser, coisa e tal, você para pra ouvir mesmo, você não escolhe, entendeu? Você se obriga a curtir. Exatamente, eu vou ter que ouvir, tipo, um lado inteiro e depois outro lado. Não vou poder pular na metade, vou ter que ouvir. Mas atualmente, por questões técnicas, eu tô ouvindo mais um CD mesmo. Chico, vinil e tô ouvindo vinil. E todos vocês. Não, que isso. Não, eu prefiro vinil mesmo, cara. Eu acho que é o melhor formato pra arte, melhor formato pro som, o melhor formato pra experiência da parada mesmo. O lance de ir em loja, de... Mesmo o show é ideal, mas é legal sair do show com o disco do cara. É, tem essas histórias aí extra junto, né? De tamanho do buraco, do vinil aí. Maneiro. Guilherme. Dormiu. Oh, eu tô ouvindo o Alan Moore cantar aqui. Então pra você é o melhor tipo de ambiente pra ouvir música é o Alamor. Dentro do Alamor. Ah. Aí seria o Alamor. Alamor. Alamor. Alamor canta mal pra caralho. Ele é tipo um cover ruim de Frank Zappa, gente. Cara, eu ouço música em todo lugar. Ouço no serviço, ouço no ônibus, ouço em show. E o mais frequente é no ônibus. Não, meu amigo, é o... Ah, o... No fone de ouvido. É o formato, não é o lugar. Seu merda. O que eu mais gosto, assim, é show. Em segundo lugar, o vinil, porque que é aquele momento do dia que você para, colhe o disco, senta e para pra ouvir o disco, sabe? É a música como ritual. É, tem um ritual ali. Só que eu não estou tendo muito tempo na minha vida de fazer esse tipo de ritual. Então, eu só tô conseguindo ser livre para a música quando estou em show. Então, é show. Olha, pra mim, o formato ideal pra ouvir música é o disco. Porque você se obriga a ouvir algumas músicas e acaba gostando de umas músicas do meio que você normalmente não ia gostar. Você escuta a primeira vez e fala, nossa, que lixo. Mas você escuta várias vezes e acaba gostando mais daquela. Por exemplo, minha música favorita do primeiro disco do Stooges é exatamente aquela de 10 minutos lá, A Will Fall, que eu acho incrível e que eu não gostava. E me obriguei a ouvir por conta disso. Sinto falta da fita, mas acho que é a fita é que nem o show. Ela é uma coisa mais... um prazer diferente. Mas eu acho que o disco é o ideal... Mas o que eu escuto no dia a dia acaba sendo Groove Shark, que é música na nuvem, que a gente não falou. Música na nuvem pra mim é uma vantagem. Eu não preciso carregar o MP3, posso escutar em qualquer lugar que tenha, esteja online, então o meu trabalho sempre vai ter. E tem pouca coisa que eu gosto que não tá lá. Acho que o ideal mesmo é show, cara, por todas as razões já dadas aí enquanto a gente conversava. Mas o que eu mais ouço é MP3 mesmo, que é engraçado que eu acabo fazendo com o MP3 o que o Rafa disse, por exemplo, sobre o disco, que o Alessio tinha comentado também, de meio que se obrigar a ouvir a coisa toda, porque eu acabo baixando uma discografia inteira quando o artista é mais antigo e vou ouvindo aquilo o dia todo. Eu deixo um loop eterno com todas as músicas do cara só tocando isso. Então acaba meio que fazendo esse papel, mas tô sempre ouvindo MP3. Então é isso aí, piada ruim pra terminar, Guilherme? Piada ruim pra terminar? Não, coloca pra tocar o cara do Napster aí, pronto. Eu acho que a gente deveria colocar o, a música do Alan Moore pra tocar. É, põe o som do Alan Moore aí. Com vocês, Alan Moore, tocando uma bela canção. Melhor do que o final de Watchmen. Esse pseudônimo de Francisco tá voltando com uma força grande ultimamente, né? Da Mad. E tem uma banda que chama Evil Idols, é isso? Isso aí. E ele faz Michê lá em Curitiba. Interessante, hein? Agora que deu um telefone. Tá irônico. Pode botar isso aí. Pronto, dá pra fazer um documentário do National Geographic, o prepúcio de 20 centímetros. Eu não faço ideia do que vocês estavam falando, mas beleza, depois eu vejo na gravação. Foi só pra você ficar com medinho. Ah, tá. A gente viu você chegando, entendeu? Caralho, trazer gente morta pro cast dá nisso, né? O maluco tá do meu lado. Vamos lá, alguém conta aí pra eu, que eu não sei contar. Só que eu já temos a abertura do cast. Ramones, cara, tem que abrir com Ramones. O que eu te falo? É que também, né? Umas bandas. Vocês só falaram de metal, velho. Vocês são tipo uns. Ex-gordinho nerd do metal, mano. Você é louco. Teve a parte do metal, mas teve a parte da Xuxa, teve a parte da roupa nova. Do Jasper. Tava pensando aqui na hora do peido lá. Fui eu, cara. Mas eu peidei a cadeira aqui. Agora eu tô me mexendo na parada pra... Não é perfeito? Tomar no cu, cara. Tá maluco, cara. Isso vai ser a capa do podcast, velho. Tá maluco, cara. Caralho, que eu tô chorando de rir. A mulher vai acordar. Ô, mano, isso é muito errado, cara. Tomar no cu, o Rafa só abriu agora, ó. Risada as barras. Só abriu o quê? A imagem que o Guilherme mandou. Eu não vi, eu tô rindo de. Espera. Que é essa, velho? Deixa eu ver o Guilherme, peraí. Caralho, velho. Que do mal isso. Muito errado, né, cara? Muito errado. Passou qualquer limite. A mulher que acordou aqui. apanhar, né? Foda-se, ela vê essa.